Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos começar, como é hábito, com o BTT. Este fim de semana tivemos a última prova da taça de XCM da Associação de Ciclismo do Porto, a primeira maratona Val de Ras. Esta maratona foi levada de vencida, na geral, por Bruno Silva, ciclista profissional da LA Aluminium Zantarte, que tem participado durante esta pré-época em diversas provas de BTT e aqui alcança então talvez o seu melhor resultado na época de BTT. No segundo lugar terminou Fernando Gonçalves, da Motocar Areias Aventura Servigás, que ficou 17 segundos atrás de Bruno Silva, a fechar o pódio Vítor Santos, da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira. Terminou assim a taça de XCM da Associação de Ciclismo do Porto. Para o ano, certamente, haverá mais e quem sabe até é com ainda mais qualidade. Esta semana, na estrada, tivemos um sobressalto. A meia da semana, Bradley Wiggins foi atropelado enquanto treinava. O campeão do Tour foi atropelado em Lancashire, perto da sua residência, por uma carrinha que saía de uma bomba de gasolina. No início, pensou-se que Bradley Wiggins teria a sua época seriamente comprometida e até, quem sabe, a sua carreira. No entanto, e felizmente, não passaram de algumas lesões, algumas escoriações e hematomas nos pulsos e costelas e, tendo Wiggins ficado no hospital apenas por precaução uma noite. Esta semana, no nosso site, podem ver a entrevista a Carlos Pinto, o duro dos duros, ele que é o vencedor do troféu 24 horas XCR de BTT. Podem ver como se prepara uma prova destas, como se faz, como se sofre, como se vive e como é este verdadeiro campeão Carlos Pinto. Para além disso, peço-vos agora para participar nas nossas votações que estão a decorrer no Facebook do noticiasciclismo.net. Podem aí escolher quem foi a melhor equipa de ciclismo profissional do ano, a melhor equipa portuguesa, o melhor ciclista português, melhor ciclista do ano, etc, etc, bem como votações também no BTT. Estas votações estarão disponíveis também depois no site e no Facebook do programa Bola na Área. Foram estas então as notícias de ciclismo, uma colaboração do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas!